rosas, inebriado e feliz. Eu estou aqui, enchendo o vazio, sentindo calor, tremendo de frio, sentindo calor, tremendo de frio. Essa cidade estranha, nem sei onde estou, aonde fui parar, morrendo de amor. Eu continuo aqui mesmo sozinho, sentindo calor, tremendo de frio, sentindo de frio.